Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, que está começando a rádio Game Track. Sim, eu fiz a abertura do Game Track normal, mas não tem problema, porque deu tudo errado, né, Madruga? Tudo foi como a gente nunca pensou. Deu tudo errado, a internet dos abos caiu, a luz caiu, o prédio da casa... Não, a casa dele ainda tá de pé. Mas, cara, esse... Por enquanto, né? Deus queira, do jeito que tá ventando em Curitiba, continue em pé, pelo amor de Deus. Mas, estamos aqui, pelo menos, vamos fazer um parecer pra vocês aí de... Eu e o Madruga? Você não deu oi, Madruga? Dá um oi, Madruga. Oi, galerinha. Então é isso. Vamos fazer um rapidinho aí, passar umas músicas, falar uma notícia. Fazer um bate-bola jogo rápido. Bate-bola jogo rápido, eu pedi desculpa sincero, do fundo do coração, não foi culpa nossa. Pra quem não tá sabendo, né, do que é referente ao live stream que a gente ia fazer na nossa rádio online, não deu muito certo. Forças foram contrárias às nossas vontades. Sim. Mas, enfim... Vamos começar, então, falando. O que você tá jogando primeiro aí, Madruga? É... Só uma coisinha antes da gente começar. Chupa, Zabza. Tamo gravando, você não. Eu ainda tô comendo paçoquinha. Vai ficar pra gravação dele. Pra lembrar chupa da gente. Fala, fofinho. Então, agora, então, filha da puta. Ai, ai. Mas, enfim. Cara, eu tô jogando... The King of Fighter 13 Steam Edition, que eu estava seco para pegar já há um tempo, estava esperando uma promoção, até que a Steam fez esse favor para mim e eu adquiri. Mudou muita coisa dos outros King of Fighters ou mantém... É que eles não têm a mania de um jogo para o outro mudar a mecânica de especial, uma coisa parecida, né? Ou eu tô falando merda? Não, eles seguiam uma constante, só atualizavam alguns golpezinhos, algumas coisas, mas... nesse 13, cara, em comparação aos antigos, a movie list dos personagens tá bem simplificada. Antes os personagens tinham, sei lá, uns 10, 20 golpes, agora eles só tem uns 5, 6, por aí vai, de comando mesmo, tipo baixo frente soco, baixo trás, baixo cima, essas paradas assim. É porque ele é um jogo assim bem complexo assim pra você combar, né, cara? Sim, ele é bem mais complexo do que o Street Fighter, por exemplo. E chupa, vou dizer que é mais complexo do que Marvel, porque Marvel vs Capcom, principalmente o 3, é só você botar o controle no chão e rolar em cima que tu faz um Dá pro teu gato pisar em cima, né, cara? Sim, cara, tu dá. Se tu botar alguém tendo convulsão em cima do controle, ele ganha. Vai apertar mais botão do que você. O pior é que eu tive essa sensação mesmo, cara. E eu particularmente não gostei, cara. Ficou muito for dummies, assim. Mesmo eu apanhando pra caramba, cara. Só que, tipo, tava muito na cara ali. Se você aperta quadrado, ele vai fazer uma sequência de combo. Se você apertar o triângulo, vai fazer outro. Se você apertar a bolinha, ele vai arremessar pra cima. E, tipo, tá muito simplificado, muito fácil, assim, né? E, e acho que essa forma aí de simplificar até mesmo os controles do King of Fighters, ele atrai um pouco mais o outro público, assim, né? Que não é tão hardcore, né? Sim. Deu uma atraída maior, principalmente porque redescobriram os jogos de luta com Street Fighter 4, meu Deus, então tudo tem que ser naquela mecânica mais controladinha, mas tem uns combos bem sinistros como tinha antigamente. E uma coisa que eu achei legal, se você for fã, a galera, o design de todos os personagens voltou aos seus jogos originais, tipo... O pessoal da Fatal Fury tá com o visual da Fatal Fury. O trio da Athena tá com o visual do joguinho deles, do Psycho Soldier. Tá com o Shiryu, com o Seiya, né? Sim, tá todo mundo. Meu Deus, eu tinha que falar essa piada horrível. Tá tendo aquela galerinha nova lá do Sensei Omega. Do Omega, né? Oh, mas eu tava vendo aqui a foto do Rolf Jones que você mandou, não sei se é referente ao time ali, a música é referente ao time, mas o Rolf, cara, o que é aquelas cartucheiras ali do lado, velho? Cara, a única coisa... Parada bizarra aquilo, velho. A única coisa absurda que botaram foi o Rolf Clark, porque, sei lá, como eles voltaram às origens, o jogo original deles era... esqueci o nome dele, alguma coisa assim. Esqueci o nome, depois vocês pesquisam aí, ou a gente bota. O original deles era tipo uma cópia de Rambo, o joguinho. E só que, cara, Rambo não é feito pelo Schwarzenegger, é feito pelo Stallone, cara. Eles botaram aí o Schwarzenegger na versão do Ralph do Clark. Não tem como, cara. Eles botaram bomba até no olho. No olho dos caras, cara. Ficou muito grande. Eu vi uma imagem ali comparativo do Ralph, cara, antes e depois. Caraca, é o Duffy Lurie e o Schwarzenegger, que nem você falou, né, cara? Sim, cara. Dois brutamontes, cara. Absurdo, velho, ficou. Mas o jogo tá bom? Tá bacana? Tá lindo, tá bonito. Dá pra combar. Tem umas viadagenzinhas assim de pousinho pra poder fazer combo, mas isso aí... Foda-se. Quem joga roots, joga. Vamos ser felizes, né? Com certeza. Então, beleza. Qual que é o nome da música aí, Pia? Bom, então vamos ouvir aí o time... Lembrei o nome do jogo, só pra corrigir. É Ikari Warriors, o nome do joguinho, que é um clone de Rambo, que é pra Neo Geo, que eles se originaram. Então, vamos lá. Ikari Team e Regular Mission. Toca aí, Zabuzeta. toca aí. Só pra sacanear. Esse daí vai ficar literalmente DJ, né, cara? Não fala nada, só toca a música. Aham. Então, voltando na musiquinha, agora é sua vez, Snake. O que você anda jogando? Minha vez, cara. Minha vez agora eu estou jogando um negócio graças ao Humble Bumble, que agora, pra quem não sabe, Humble Bumble, além de ter a promoção louca mensal, que eles não tapam na cara do chefe, ficou louco, e vamos baixar todos os preços por $1, não. Sim. Eles têm a promoção agora, ficou louco, vão dar mais um tapa na cara do chefe por $1, vão fazer isso semanalmente, com um monte de jogo. E agora, eles vão fazer a Bumble Store, que ó, coisa bacana. Sim, cara, quando eu vi essa história, eu também fiquei assim, não, mano, que é, deve ser zoeira, tipo, o pessoal zoando aí. É, alguém tá querendo pegar o lugar do Gabe, né, cara? Sim, cara, e a gente vai ver a verdade. E vai ver, cara, porque, pô, tem algumas ofertas que não são tão vantajosas pra gente aqui, né, porque lá ainda você tem que converter em dólar, blá, blá, blá, vai depender como que vai estar a taxação da coisa. Mas, mesmo assim, cara, tem jogo que vai ficar mais da metade do jogo em português, não, em português é boa, né? Em reais. É. Vai ficar mais barato que o jogo em reais ali, você vai poder comprar pela Humble Bundle. Bem show de bola. Então, fica a dica, né? E ainda vai poder ajudar as criancinhas. As crianças. Pense nas crianças, doutor. Mais um jogo que eu peguei, do Senhor dos Anéis, Guerra no Norte. Ou, melhor dizendo, né? The Lord of the Rings, War in the North. Ai, que chique. Ai, que chique, ai, que loucura. É um joguinho bem bacana, assim, cara, de adventure. É, tem as três classes clichê, né? Que é o anão, a elfa, caster, que vai ser ela, a maga da coisa, e o ranger, por que não, humano. Tem certeza que é uma elfa, cara? Não é o Legolas meio disfarçadão? Não, porque ela é morena, não é loira. Então não é o Legolas, não tem como ser. Mas... cara, bem bacana, assim, uma mistura, assim, de RPG com Adventure, e... é bem bacana, assim, o jeito das missões. Uma coisa que a gente tinha comentado no cast, que ia ser ao vivo, né, mas não foi, é com relação às vozes, né, dos personagens, que foram muito bem dublados, assim, uma trilha sonora bem bacana, cara, bem show de bola, que ficou, assim, e não é aquela coisa, assim... que a boca mexe, mas o som não encaixa, sabe? É, o lip-sync foi bem feito. Foi muito bem feito, cara, muito bacana, um cuidadozinho, assim, bem, bem bacana, assim, bem interessante. Joguei pouco, mas já é um jogo, assim, que vai ocupar boa parte do meu tempo. Bom, eu peguei esse Humble Bundle aí, que foi da Warner Games, eu peguei esse, só tá na minha listazinha aí pra jogar. Jogue, a gente até tentou também fazer, ó, como que tá tudo... dando tudo certo. A gente tentou fazer também o Jogatina Plus, só que deu um bug muito estranho, cara, com o áudio, porque se você vai fazer o jogo, ele tem o microfone dele, e você não consegue desativar aquela porcaria. Nossa! É, daí você vai falar pelo jogo e vai falar pelo Skype, então não dá pra fazer a gravação, porque ia ficar com kill, aquela coisa horrível, assim, e se você fosse gravar só pelo áudio do jogo, ele trava muito, cara, ele buga muito o som do microfone, daí não tem como gravar mesmo, cara. Mas vamos ver um jeito de fazer essa parada legal, porque é um jogo muito massa, cara. Dá pra se divertir. Sim, sim. Então vocês também comprem. Pô, tá $1. Pô, $1, aproveita aí. Tem, acho que até sair esse cash aí, que vai ter mais uns 3, 4 dias ainda pra você comprar essa parada. Sim, sim, sim. E ajuda as crianças. Ajuda as crianças, porque as crianças precisam. As crianças precisam. É, como eles falam aqui, we can be a heroes. É verdade, né? Porque Warner Bros. É mãe do DC, né? Praticamente. Mas não, é dona mesmo. É dona, então, mãe, é dona, tá ali. Então, minha música vai ser referente ao jogo Between the Hammer and the Anvil. Toca aí, Zabuzeta. voltando essa musiquinha bacana, show de bola, divertida. Só que não, brincadeira. Vamos pra uma notícia bacana que a gente ficou sabendo por aí, que é, finalmente, a concretização de algo que muitas pessoas esperavam, ou não. De você ter um, de você ter um console, computador, um meio físico da Steam. Pra você poder jogar, uma plataforma da Steam pra você poder jogar. Que é a Steam Machine. Sim, sim, que é o seu, pra quem conhece HTPC, o seu Home Theater Personal Computer. Ó, falei bonito, hein? Falou, só que... nem eu sabia que era isso. Ó, garoto, Wikipedia tá aí pra isso. Google tá aí pra isso. Com certeza. Fiquei ouvindo meia hora a mulher do Google falando, tá ligado? Até gravar. E só que com todas as vantagens e todas as coisinhas personalizadas pelo nosso querido gordinho colecionador de facas. Gabe, um beijo pra ele. E o que mais, além da plataforma, a Steam também vai oferecer o seu sistema operacional, né? Que é a SteamOS. Sim, sim, que causou um burburinho porque vai ser baseado em Linux e o cacete. Aí todo mundo fica, mas pô, só sai jogo pra Windows, não sei o que. Galera, vamos ver, tem que esperar pra ver. Vamos ver como que vai dar, mas tudo diz, né, cara, que você vai ser o dono da sua máquina, né? Você comprou, mas você é completamente livre pra você que se quiser com ela, né? Se, por exemplo, se você não gostou da SteamOS, ou se você prefere estar usando um Windows XP ou Windows 98, não tem problema, você pode desinstalar e botar lá seu Windows 95 de boa. Sim, sim, tu pode botar o seu DOS ainda, sei lá, ou se é programar um sistema operacional em Assembly pra você usar. O problema é teu. Se você conseguir configurar ainda jogar na Steam, perfeito. Melhor ainda, vende essa porra. Cara, imagina dinheiro. Jogar na Steam com DOS, velho. Sei lá, vende essa porra e ganha dinheiro. Seja feliz. Sempre tem uns loucos, né? É, nunca duvide da comunidade. Da comunidade. Mas... e outra coisa também que atrai bastante os olhos, parece ser assim, tem então um controle muito bacana, com dois... Não chega a ser nem um analógico, né, cara? São dois touches. O corujito, como podemos dizer. É, a cara de uma coruja. Sim, sim. Você vai sentir como se estivesse perfurando os olhos de uma coruja. uma coisinha que o pessoal viu que no site do The Verge saiu algumas fotos de como é o Steam Box por dentro, que o pessoal, tinha muita gente que ficou, porra, cara, olha o hardware que eles anunciaram. Como é que eles vão fazer isso caber numa coisa pequena pra botar na sala? E, cara, por incrível que pareça, eles conseguiram. Conseguiram, muito bem feito, né, cara? Sim. Porque até então, o design dele, cara, pra mim ficou melhor do que do qualquer console que saiu agora. É algo simples, mas é algo bem bonito do que saiu dos três consoles aí. Sim, sim, como aí tem nego que vai dizer, mas parece um set-top box de TV. Foda-se, porra. Tu vai poder, sei lá, cara, tu pega, se tu quiser mesmo, tu vai pega uma impressora 3D, imprime um case novo. E faz a capa do jeito que você quiser. Isso, imprime um case novo e monta, cara. Não tem problema. Seja feliz. É, mas, cara, como fica... Eu fiquei impressionado de como eles conseguiram botar uma placa mãe bem robusta, com HD, tudo, e, cara, uma placa mãe que acho que uma placa de vídeo, que pelo que eu tô vendo aqui é uma GeForce GTX Titan, num gabinetezinho ITX, cara, que são, pra quem não sabe, ITX é aqueles gabinetes pequenininhos que tem muito em supermercado, em caixa, que é uma caixinha pequenininha só pra fazer qualquer coisa mesmo. Eles conseguiram meter tudo isso, todos esses monstros de tamanho dentro de um gabinete desse, cara. Eu bato palma pro engenheiro. E, cara, a placa de vídeo, pra quem não tem uma noção, é quase uma bandeja de refeição, né, cara? Sim, é um monstro, cara, aquilo ali. É um monstro, cara. E o tanto de coisa que eles conseguiram compactar ali, cara, ficou genial a coisa. Uhum. Ah, sei lá, uma placa de vídeo é quase o tamanho do teu teclado que tá aí na tua frente. É, por aí? só a parte das letras mesmo, né? É, tira a parte do teclado numérico, é quase o tamanho das letras. Por aí mesmo. Pelo que tem rumor ali, não sei se... Isso é que eu escutei. Diz que é pra sair mais ou menos na mesma média do valor do Xbox One. Mas também não tem previsão de quanto que vai chegar. Ai, mas... Não sei. Isso lá no... Lá nos Estados Unidos. Lá, né? Nos States. Nos States. Talvez eu compre uma passagem pra Miami, né? Mas... pra comprar essa brincadeira. Calma, amor. Você vai junto. Ela deu risada aqui atrás, mas ela vai junto passear comigo. Se não fosse também, né? Se não fosse também, ela ia sozinha, eu ia ficar, com certeza. Com certeza. Mas se não trazer também o Xbox, se não trazer a Steam Machine, também ia ficar lá. Aí dá problema. Aí dá problema. Outra coisa também é que eles disponibilizaram 300 consoles pra sorteio. Eles vão disponibilizar 300 consoles pra... 300 protótipos, né? Pro povo testar, pegar, mexer, dar suas opiniões. Se o cara quer fazer uma brincadeira ali e testar realmente o Windows ou qualquer outro sistema operacional ali pra ver como que funciona, se lida bem. Porque esses 300 aí vai ser justamente pra teste, cara. Se você quiser jogar na água e ver se funciona, eles vão aceitar do mesmo jeito. É teu, você faz o que você quiser. De preferência, joga pra ver o que, que eles vão dizer, né? Sim, esses são aqueles 300 que eles anunciaram. Esse do The Verge também é um desses, que era daqueles que eles anunciaram, fizeram até aquela campanha dentro do Steam para você cumprir alguns pré-requisitos para ser um candidato a possivelmente ganhar um. Uhum. Dessas paradas. O melhor, cara, é que é seu, tu não tem que devolver depois do final. Ou melhor ainda, né? Você não tem que pagar, né? Exatamente, cara. Aí se tu for um sortudo, sei lá, tu ganha um Core i7 com uma GTX Titan da vida, com teras de HD e... de graça. Olha só. Mas, então é isso daí, né, cara? Só vamos aguardar aí, ver o que tem de bom, o que tem de melhor pra nós aí. Sim, vamos ver quando esse pedaço de... tecnologia vai chegar pra nós, meros mortais brasileiros. E deixar o Gabe mais rico, né? Sim. Por que não, né? Porque qual que é o objetivo desse negócio? É pra deixar o cara mais rico, pronto. Sim, mas ele sabe como ficar rico, cara. Ele sabe ficar rico dando o que o povo quer, cara. Ele dá o que o povo quer, exatamente, essa palavra. E, por falar nisso, vamos dar a música pro povo. Que acho que agora que já tá na hora, a gente já falou bastante daí, a gente enrolou coisa que nem sabia o que tá falando, mas... Esse é o macete, cara, esse é o macete. Você tem que falar convicto. Tem que falar convicto pro cara pensar que, ó, esse cara manja, uhum, né? Cara, esse cara falou tão convicto, cara, que ele deve saber alguma coisa, então... Mas isso aí, eu vou pedir a música do Crazy Taxi, que é do Offspring, All I Want, cara. Muito tempo atrás... muito tempo atrás não, acho que foi num outro cast lá que a gente tava falando sobre bandas que... Não, a gente não, né? Que foi o Zabos e o Excel que falaram, uhum, sobre bandas que conheceram no videogame, né? E Offspring foi uma dessas involuntariamente. Nem sabia, cara, quem era Offspring. Só sei que quando eu joguei no fliperama, cara, foi no arcade que eu joguei Crazy Taxi. Eu escutei essa música, o cara, que banda é essa, velho? E depois, com muito tempo depois, com o advento da internet, eu fui descobrir que era Offspring. Tipo, aperta, pisa no freio e aumenta o som do rádio. É bem por aí, cara. Deixa tocando a música aí, passa o tempo lá, não tem problema. Mas, então é isso daí. Offspring, All I Want, pau na caixa, sabe? Literalmente, pau na caixa, que essa aí é porrada. I want então voltando, essa é uma versão um pouquinho mais curta do cast, a gente vai encerrando por aqui, mas antes de encerrar, vamos tocar a última música do Madruga. A última bula é a nádega direita agora dele que vai. Uhum. Vai ter essa sorte, né? Oh. Mas e qual que vai ser, cara? Cara, vai ser de outro joguinho que eu tô jogando bastante, que é BlazBlue. Já é um pouquinho antigo, mas eu tô jogando uma outra versão, tem a Calamity Trigger, que é a primeira, e a segunda é o Continuum Shift, que é a mesma merda, só que com mais personagens, então... Mas esse BlazBlue não é a mesma coisa que o... Eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar, mas não é parecido com o Guilty Gear? Sim, é da mesma galera. É da mesma galera, mas é outros 500. Sim, porque teve uma época que eles perderam o direito da marca Guilty Gear. Aí eles falaram, ah tá, vamos fazer outro. Aí fizeram o BlazBlue. Eu vou fazer meu próprio jogo. Blackjack prostitutas. Exatamente. Aí falaram, tá bom, aí fizeram o BlazBlue. Com uma historinha boa que... Notícia pra quem gosta. Tá tendo um anime. É, isso que eu ia perguntar, tem, né? Sim, hein? Lançaram agora, há pouco tempo. BlazBlue... Acho que é Lost Memories, alguma merda assim. Tá no capítulo 5, na última vez que eu vi. Então, e tá bom? Tá contando, é mais historinha entre os personagens, é mais história de fundo, assim, com entre um jogo e outro, como desenrolou essas paradas todas. E a maneira que sempre que vai ter uma cena de luta de algum personagem, toca a música deles, que é foda pra caralho, entendeu? E a sua música será? Rebellion, tema do Ragnar The Bloody Edge, que é o personagem principal. Então, olha só. Toca aí, Zabuzeta. Mas antes de tocar, vamos dar tchau, porque daí já vem ficar com a música no fundo. Então, compartilhe, curta a nossa página no Facebook, que é a Level Mais Social Club. Sim. Vá no canal do YouTube, tá cheio de vídeo bacana. Também vai lá, favorite, dá seu joinha, mostra pro seu vizinho, pro seu tio, pro seu papagaio. Tem a última jogatina Plus, que não vou saber bem qual que é, mas tá bem legal. E é isso aí, galera. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí, mas... O Feio tentou nos pegar bonito hoje, no dia da gravação, lógico. Mas nós somos mais fortes. Somos brasileiros e não conseguimos nunca! Uhul! Tô pau na casa, Jabuzá. Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo level! Valeu!